primeira ideia que vincaria em nome do Sr. Presidente da Câmara é a importância de estarmos num município que aposta num conceito de desporto para todos. Desde tenra idade existe uma assumida postura e um investimento em dotar os clubes, dotar os jovens atletas de meios, de condições para que o mais cedo possível possa haver prática desportiva. Quando criamos instrumentos como o Orçamento Participativo Jovem, queremos dar também um sinal à comunidade, dizendo que vivemos num município que pugna por um modelo participativo, um modelo de responsabilidade e um modelo de transparência, para puxar os mais jovens a apresentar projetos para serem cogestores dos dinheiros públicos, cogestores da causa pública, cogestores da administração dos dinheiros públicos do município. Queremos uma sociedade, queremos um concelho com dinamismo, com participação, com transparência e com sentido de responsabilidade. A responsabilidade é esta que aqui está, é dotarmos a população de meios, neste caso os mais jovens, estes equipamentos que vão ser muito bem aproveitados. Até porque têm uma lógica de partilha. São estas estrelas, como costuma dizer o nosso Presidente José Carlos Alexandrino, são o nosso clube mais brilhante, até porque são as mais jovens, até porque as que são mais exuberantes nas exibições, porque provavelmente são aquelas que brilham mais nos eventos desportivos. Nós hoje só estamos aqui para entregar aquilo que é vosso, que vocês conquistaram.